lembrando bem, né, as palavras da Bia, essas duas palavras, tudo passa, tem um cunho filosófico, apenas duas palavras, tudo passa. Elas têm um cunho filosófico tão profundo, mas tão profundo que apenas duas palavras daria para a gente ficar aqui, não duas horas, daria para ficar aqui, se todo mundo pudesse participar e falar e dar a sua opinião, a gente poderia ficar aqui a noite toda dando opiniões sobre a questão de tudo passa. Porque realmente tudo passa. Eu tive a oportunidade, vou contar uma pequena história que aconteceu comigo. Eu, em 91, 92 e 93, eu, por motivos alheios à minha vontade e por motivos de financeiros, eu tive que pegar e trabalhar fora. Aí eu fui trabalhar em Vitória do Espírito Santo, numa área de mecânica, montagem. Gostei muito do trabalho, adorava o meu trabalho, e os dois primeiros anos a minha família ficou lá comigo, um ano e meio lá comigo, meus dois filhos e a minha mulher. Mas eles não se adaptaram, questão cultural. É difícil, quem sai aqui do sul, principalmente com criança pequena, aonde hoje um frio aqui de 5, 4, 5 graus, e lá numa temperatura de 40, 42 graus. Então era humanamente impossível essas duas criaturas, que eram meus filhos, viverem lá. E a minha mulher mais ainda. Então, o último ano, o ano de 93, eu passei lá o ano inteiro sozinho trabalhando. Você ganhava muito bem. E no segundo, terceiro mês, eu comecei a ficar meio triste, meio melancólico, meio aflito. Eu, naquela época, nem sabia o que era ansiedade, o que era depressão. Até que um dia um cara chegou para mim, um amigo meu, um grande amigo meu, tal seu Raimundo, lá de Maranguape, Ceará. Ele chegou e disse assim: Beto, tu está com um problema, hein? Roberto, seu Roberto, ele me chamava. O senhor está com um problema. O senhor está com um problema de... O senhor está muito vexado, está muito vexado. Quer dizer, o senhor está muito preocupado. A palavra dele lá, né? O senhor tem que dar mais ânimos à sua pessoa. O senhor está muito preocupado. Longe da família, eu também estou, eu sei como é que a coisa funciona. Mas de uma coisa, tu pode ter certeza, quer dizer, tudo passa. E realmente, passou, já faz 25 anos que eu estou aqui de volta. E eu fico me lembrando de todas as pessoas que eu conheci lá, todas elas passaram pela minha vida, pela minha existência, mas passou. O que eu posso ter de bom por elas são as boas lembranças, que também já passaram. As ruins são muito poucas, também já passaram. Sempre fui uma pessoa de fazer bastante amigos. O que que é realmente, então, tudo passa? Tudo passa. Será que nós estamos agora, na realidade da coisa, no mundo de provas e expiações onde nós estamos hoje, que é um mundo de dificuldades, nós estamos aproveitando realmente essa oportunidade magnífica, que é mais uma oportunidade única, única não, pelo menos única agora, que é a melhor de todas as nossas reencarnações, é esta, que nós estamos aqui hoje. Será que nós estamos deixando passar a Deus dará, ou será que nós vamos realmente dar uma importância significativa a essa nossa encarnação. Como é que nós estamos tratando a nossa atual reencarnação? Como é que nós tratamos o nosso corpo? Eu sou muito meio suspeito de falar, né? Porque eu devia estar uns 10 quilos mais leve, né? Mas eu vou fazer o quê? Sou assim? Tudo bem? Como é que nós estamos tratando com o nosso corpo espiritual? Como é que nós estamos tratando do nosso corpo emocional? Como é que nós estamos tratando, enfim, da nossa mente, espírito e corpo, essa tríade que forma o nosso corpo espiritual, físico e mental? Nós estamos deixando passar, estamos deixando passar, assim, a revelia, como se diz os advogados, né? Quando eles não conseguem assinatura de alguma das partes, vamos deixar passar e vamos deixar a revelia. Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que nós estamos realmente se importando com essa encarnação? Porque sabendo que nós estamos no mundo de provas e expiações, nós sabemos das nossas dificuldades. Nós sabemos de todas as nossas dificuldades e nós, quando nós viemos para essa reencarnação, nós viemos já avisados por expiação ou por prova de que nós íamos passar por algumas dificuldades. Nós estamos deixando passar ou nós estamos realmente nos imbuindo? Nós estamos nos importando daquilo que nós estamos fazendo. É uma coisa bastante interessante porque quantas encarnações será que a gente já viveu? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas a gente sabe de uma coisa, de que essa é a melhor de todas elas. Vocês já pensaram, então, 30 encarnações atrás, como é que nós fomos? E nós passamos. Chegamos aqui hoje, do jeito que nós estamos aqui. Sãos, saudáveis, a gente pode caminhar, a gente pode andar, a gente tem a mente, a gente tem o entendimento, a gente tem a compreensão, a gente tem o discernimento. E estamos deixando a vida passar. Mas será que nós estamos realmente dando importância à nossa atual existência? Será que, nem naquela época que eu estava longe da minha família, eu dava importância para ela, porque estava longe? Será que hoje eu dou a mesma importância para a minha família de quando eu estava longe dela? Agora que eles estão aqui perto, será que eu estou dando a verdadeira atenção? Estou dando o verdadeiro carinho, verdadeiro amor, a verdadeira dedicação de quando eu estava longe e tive que deixar passar para poder chegar perto deles? É uma coisa bastante interessante para a gente se refletir. E outra palavra também muito interessante que a Bia falou sobre aquilo de Jesus: tudo passa, mas as minhas palavras não passarão. E eu me lembro, não sou muito bom em evangelho, principalmente eu leio, mas eu não guardo, eu não consigo decorar, eu não consigo guardar muito palavras do evangelho. Mas ele dizia assim, Jesus: abençoado sejam os aflitos. Abençoado sejam os aflitos. Porque um dia eles serão abençoados. Será que todas as aflições, será que todas as angústias, as ansiedades que nós temos dentro de nós, o que que nós estamos fazendo para que elas sejam abençoadas agora em vida e não precisar desencarnar? Será que nós estamos conseguindo a bênção suficiente para que a gente consiga viver feliz? Porque a felicidade também vai passar, a angústia vai passar, a aflição vai passar, mas a que custo isso passará? Não sei se vocês estão tentando entender aquilo que eu estou chegando, aonde que eu quero chegar. Que tudo passa, mas que nós temos o livre-arbítrio de fazer com que as coisas passem conforme nós permitimos, para o lado positivo. Porque a porta, diz o Mickey, a porta é larga da perdição. E a porta da salvação é estreitinha assim. Então, passa boi, passa boiada naquela grande da perdição. Aquela estreitinha, nós temos que ter o livre-arbítrio extremamente aguçado. Nós temos que ter um livre-arbítrio extremamente educado. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. E nós sabemos. Nós estamos colaborando. Nós estamos fazendo a nossa parte com nossos filhos, com nossa família, principalmente. Porque começa dentro do lar. Começa dentro da nossa família. Estamos ensinando os nossos filhos, netos, sobrinhos, sobrinhas, amigos dessas crianças que estão à nossa volta, de que a porta estreita é a porta da salvação? Claro que não nessas palavras, porque eles vão dizer, ah, vocês são tudo quadrado, vocês não entendem nada. São outras maneiras da gente chegar e mostrar que a porta larga é mais fácil de passar. Que seria a porta da bebida, a porta larga da droga, a porta larga da prostituição, da drogadição e de tantas outras coisas que fazem com que as pessoas se sintam extremamente leves, soltos, felizes, por causa do quê? Por causa desses psicotrópicos que eles chamam, né? E a porta estreita? Será que nós estamos lembrando de que ela é estreita, mas de que ela deve ser verdadeira? Então tudo passa, claro que tudo passa. Mas é pela nossa vontade de que tudo passa ou é? Vamos deixar o barco rolar. Então, abençoados sejam os aflitos, porque um dia eles serão consolados. Isso eu nunca esqueço. Então, se nós temos aflições, nós seremos consolados. Mas o primeiro passo da nossa própria consolação somos nós mesmos. Nós mesmos, através do nosso entendimento, da nossa compreensão, do nosso discernimento, temos que saber escolher alguma maneira de fazer com que nossas aflições e as nossas angústias, elas passem e que não retornem. E se elas retornarem, vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer com que elas retornem, voltem para o outro lado. Então, fique aqui uma proposta de reflexão para que possamos pensar realmente, né, nessas duas palavrinhas extremamente de alto teor filosófico, tudo passa, tudo passa.